Salvador, boa noite, o CNM 390, tem sua informação de forma? Eu 390, Chile 6390, número 2 para Copas, para ser a Boca Caju. Pouco de Zona Guarda. 358.4. Afirmativo, 370, rota do plano, Momo Froti, curva esquerda, 5013, e chama controle 1935. Correto, cotejamento, chama pronto, push 03. Chama lá. Telemetria 10.4. Corre, telemetria 10.4. Autorizado, Serra Bravo, Romeo Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola 10, primeira curva à esquerda, Peixoto saída Puca, transição Caju. Transponde 5010, controle 119.35, Xeremia 310. Zero Recife, 350, decola na posição 0, rota do plano. Vou decolar com a esquerda, saída Puca, Caju. Transponde 5090, controle 119.35, Xeremia 310. Correto, cotejamento, chama pronto, posto 05. Gol 1973, autorização para puxo e estacionamento. Autorizado, chama táxi, gol 1973. Autorizado, chama táxi, 1973. Bono 096, desça para 2.000 pés, ajuste 1018, não autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.018, vai reporte estabilizado, vai cair no 090. Controle Salvador Azul 2795, mantém 230 de velocidade. Mantenha 230 nós de velocidade. Sente. está pronto para o taco. POB de 138, autonomia de 3 horas e 20. Alterna confirma. Autorizado, tá? Aqui tá direito, hein? Tipo, espera a pista 10, torre 1895, QNH 10 18, gol 1973. Autorizado pela direita, bom dia, espera. Tá 10, torre 1895, grau, boa noite. Está autorizado descida para 4.000 pés. 4.2795. Boa noite, o gol 1973 está próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Gol 1973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 19. Autorizado a alinhar e decolar da 10, gol 1973. Após pelo desce via para 2.000 pés, ajuste 1018, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, para o 2795 da Azul, chamará estabilizado. Olá, 73, decolar 233, chama o controle 1-1-9-2-9-3-5, uma boa. 1-9-3-5, boa, graças, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, o gol 1-9-7-3, decolar, cruza 1.400 pernas, escuta. Gol 1-9-7-3, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Acende via saída da EL para o 360, gol 1-9-7-3. Estabilizado, 096. 1096, complete a final e chame torre 1895. 1895, gol 1096. Gol 1896. Gol 1096, boa, autorizado, pouso, pista 10, vento 100 graus, 7 nós. Teve pouso 1096, gol no 096. 3795, complete a sinal e chame torre 1895. 1895, muito grato, boa noite. Oi, boa noite, Azul 2795, está estabilizado no lock. Azul 2795, boa noite, continua a aproximação, bate pista livre, ajuste no 018. Aguardando o laser 1018, 2795. Com 3-2 a bordo, 3-10 em 3-0 táxi à direita, Índia, ponto para pista no 0, torre, 1-1-8-9-5, QNH, 1-0-1-8, está 3-8-5-8. 1-0-1-8, Índia, alfa, onde espera bater em cima, 8-4-2, 2-4-5, 3-8-5-8. Alô, boa noite, 1-0-9-6, 1-0-9-6, autorizando o táxi a Alfa, Juliette, 4-1 na posição 09. A Alfa Juliette, 4-1 na posição 09, 09, 09. 795, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-1-0 graus, 8 nós. Autorizado 2795, confirma o vento? Vento 110 com 8 nós. Muito grato. No 973, chame agora Recife, na sequência 1251, no secundário 13325. Recife, em 1251, 13325, boa, ou 1973. Autorizado alinhar e manter pistão na zero, por gentileza faça um check rádio, intensidade 2. Ali mantendo 0, 3, 2, 5, 8. Melhorou? Sim. Leme 310, autorizado por chama táxi. Confirme, 1. Afirmo, décima 1. Obrigado. 93. 305, ciente da Unicórnio, passando 210, profundo 50. Tá, 3305, ação de identificação, da presença autorizado Duna e desça para 2000 pés, ajuste no 018. Duna 2000 pés, no 018, é 3305, obrigado. Ô, Solo, boa noite, o Azul 2795, livrando. Azul 2795, autorizado o táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, atenção ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador 2795, muito obrigado. Na 3858, decolada de 42, chame o controle. 119, decimal 35, mongol. 935, boa noite. Contato radar na decolagem, subavia sai da Momo para o nível 370. Ao 370, autorizado na planta de Momo, senhorita, ou então de COG? Autorizado COG após 2000 pés, está 3858. Obrigado, COG. Tá 3815, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decolo no zero, primeira curva direita, fechique, saída da El, Leda, ótima. Transponder 5024, controle 119, decimal 35, tá 3815. Correto, o desejamento chama para a sua disposição 03, 3895. Taxi, Ocean 6310, 152 a bordo. 3 horas, 30 minutos, alterna, Maceió. A Autorizado o táxi, parte 1 no Índia, ponto para a pista no 0, torre 1118, 95, que é NH 10018, Xenema 310. Bate o muro, está de espera, 2295-6309. Salvador, com 096, autorizado Serra Brava, Foxtrot Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola, pista 10, primeira curva à esquerda, perfil Z, saída Momo, Froti. Transponde 5097, controle 119-35, gol 1096. Correto, cotejamento de uma próxima posto 09, gol 1096. Xané 6313. Acione identificação, mantenha pro de Ponce para interceptar a chegada Ponce, eu ajustando 018, desça para o nível 050. Boa noite, autorizado uma linha aérea decolar, pista no zero, vento 1-10 graus, 8 nós. Aqui decola pista no zero, 6390. Chame o centro Recife na frequência 12545, secundária 12685. 2545-2685. Obrigado, senhorita. Uma boa noite. Boa. pista. 280-6393. Autorizado manter 2809 até próximo pelo. Informe caso necessário a redução. 6393. Controle, boa noite, Oceaner 6310. Oceaner 6310, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca 350, 6310, Oceaner. É 6313, vou repetir. É 6313, reautorizado, descida para 4 mil pés. O ajuste permanece 10118. 4 mil pés, autorizado. É 3305, estabilizado, X-ray 10. É 3305, complexo assinado, chame Torre Salvador 11895. 3295, 3305, boa noite. Salvador, boa noite, né? 3305, é 310, estabilizado. 3305, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 8 nós. Lima e pouso 10, 3305. Azul 4298, acione identificação após Pabog complete via chegada a Mari, desça para o nível 050, ajuste 10118. Após Pabog, chegada a Mari, desce para o 050, 10118. de Salvador, muito boa noite, Azul 2782, ciente do uniforme, Tua de Mário. Azul 2782, mantenha, acione a identificação, mantenha a Tua de Mário para interceptar a chegada a Mário, ajuste 1018, informe a velocidade indicada. É, no momento 187, em descida 240. Gente, Azul 2782, informe o ideal de descida, e quando iniciar a descida, solicito que aumente a sua velocidade até 2309. Gente, até 230, graças. Então, número 4, na aproximação. Tá, ok, obrigado. Gun 230, good evening, stand by, Tem 10, chame agora o centro Recife na frequência 12545, secundária 12685. Recife 12545, 2685, o Xander 6310. Correção, sola 59, libera direita, chame sola 1291. Direita, 1291, solo. Então, 1 hora, 1 3 milhas, como nordeste, eco 190, passando o 1 35 em descida. Agente, João, traço 2782. Gente, 2782 está reautorizado ao nível 140. 140-2782. Segue a tanto da Juliette, aguarde o ingresso na faixa. Antes da Juliette, nós temos com 3-3-0. Boa noite. Autorizado ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS, 3-3-3, reporte estabilizado. Portão 5, autorizado ingresso. 05-3305. American 230, right copy. American 230, ready copy, sir. Clear to Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, until Romeo India, X-Ray, Oscar Mike, after that, in a cordial flight plan. Delta, take off runway 10, left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, November, Echo, November, India Mike, transition, Nenin transition. Saldo control 119.35, Skulk 5030. 070. 070, 2782. To Miami, via off of flight level 360 to the Upper Zulu Triangle, Romeo Sierra, Upper 27, Rixam, Upper Zulu 72 via the Ninum depart. I'm sorry, that's the Momo departure with a left turn to Neiman. Frequency 119.35, and that squawk is 5030. Affirmative. Momo departure, Neiman transition. Call me startup and pushback. We are about 5 minutes from... I'm sorry, you can call us just about ready now for push, and we have your information. I believe it was uniform. The information is uniform. Report you starting pushback. We will report pushing back, Americans 230. Thank you very much. Sete dá presente, está autorizado para hoje, ITAP. ITAP dá presente, 4, 2, 7, 4298, cancelada a restrição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1018. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 2018, e o 5974, a sua identificação dessa via chegada a Bonfi para 4000 pés, ajuste 1018. Chegada Bonfi para 4000 pés, 1018. Tá, 5943 a bordo, 3 horas e 5 na Galeão. 3815 até o ponto de espera livre, ajustado 1018, torre em 11895. Chame torre 1-1-8-9-5. Boa noite, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1-1-0 graus, 8 nós. Lembre pouso 1-0, 6-3-1-3. TAN 3815, boa noite, após a passagem do Airbus, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Após Airbus, ali manter no zero, TAN 3815. 2782, após etapa desse dia para 2000 pés, ajuste 1018, está autorizado ILS, expressão no zero, reporte estabilizado. Tá ciente, após o ITAP desse dia, 2000 pés, foi para estabilizar no final do ILS, o 2782. Chama 63 no 3, sala 08, direita 1 no 2, no decimal, né? Gol no 09, posição 9, puxa o treinamento. Portão 9, livre, chame táxi. Livre, chame táxi, no 09. Salvador Oceané, 63 no 3. 10 graus, 8 nós. Decolagem no 0, 3, 8 nós. Ele vai estar portão 4, 63 no 3. 8, estabilizado, X-ray. Azul 4298, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 1018, o vento 1-10 graus, 8 nós. 1018, aguardando, azul 4298. Azul 4298, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1-10 graus, 8 nós. Livre pouso na zero, azul 4298. Tem 3815, decolado aos 1-0, chama o controle 1-19, decimal 35, morro. Obrigado. Controle Salvador, da 3095, boa noite. Boa noite, contato radar, Cidadel, subou 340. 340, pode falar, Leda? Só direto, Leda. Leda, 3295. Ground, good evening, America 230, we would like to push off of 10, ready to push. Chapter 0, clear, push and back, and start up, call me text. Clear to push, American 230. Taxi Gol 096, 164 a bordo, Serra, Serra Bravo, Serra Golf. 3 horas. 096, táxi autorizado através de 612, observe o parqueamento da Avianca no 4, após até o ponto de espera. Pista no 0, ajuste 1018, torre 1895. Ciente, 612, observa a Avianca no parqueamento no 4, no ponto de espera 1895, no 096. Estabilizou azul 4, 2782. Azul 2782, Libre LS, chame torre 1895. Ciente, vai chamar a torre Salvador 11895. Eu 5974, desça para 2000 pés, ajuste 108, meu poste no localizador, livre LF, pista 10. Descendo para 2000, vai reportar no localizador, final 5974. Salvador, da 3895. Salvador, da 3895. Liga 3895. Poderia coordenar para o Edmódio, por gentileza? Aguarde. Na escuta. Salvador, boa noite. O Azul 2782, passando externo, baixado e travado. Azul 2782, boa noite. Continua a pressão, só aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 2782. Correção 3815, direto pro BAVE da presente. O BAVE, muito obrigado. Sinal foi 4782, não passou nada. 82 fundo autorizado, pista no 0, vento no 0 grau 7. Tem livre pós azul 2782. Quer confirmar o vento, 2782? Livre pouso, 2782, vento 110 graus, 629. Gente, livre pouso, 2782. Oi, boa noite, 096, quanto vai dar 0, pô? 096, mantém o plano aí. Vai, manter. Alfante da Juliette, azul 4298. Juliette, portão 01, azul 4298. Juliette, 01, azul 4298. Ono 096, torre Salvador. Na escuta. Você tem condições de utilizar para decolar assim que autorizado pela torre? Afirmo. Afirmo. Chegou 1096 ali, mantém agilizando as manobras. Agilizando, 1096 ali, mantém. 5974, tá em escuta? Solo, Alzo no meia, direito no 21 decimal, 1. Direito no 21, 1, boa noite. 395, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5974, final no 0. Solo Salvador, boa noite, azul 2782. Azul 2782, Alfa Kilo, pátio 3, posição não indicada para o FAR, fica atento ao localizador. Alfa Kilo, pátio 3, 2782. Escuta? Na escuta. Continua aproximação, aguardando apenas a rolagem do tráfego da Gol que está iniciando neste momento. Positivo, Francisco. Com 974, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus 89. Autorizado, pouso, pista 10, 5974. Gol 1096, decola aos 18, acione o código 5017 e chame o controle em 11935. 11935, 0917, acionado. Zero, ready to taxi. Clear, cut to 3-0, taxi approved, 2 holding short, runway 10. Tower 118, decimal 95, Canadian 1018. Aí da Momo, subo 370. Momo 370, 09. 3815, chame centro de Recife, na CFX 251, na Alter, 133, decimal 25. Tower 118, decimal 95, Canadian 1018. Very good. Going to use the ramp to taxi to runway intersection India to contact tower there at 18.95. Thank you, sir. Control, is that on me? 09. Se eu vou por aqui, o gol 09. Aguarde. Aguardando, grato. Da presente Cogibo após Cogibo Abuco. Cogibo da presente após Cogibo Abuco, graças. Muito obrigado, Gol 09. Rio 5974, parte 3 de Alfa Quilo. Atento ao balizador, posição não foi informada. Salvador, boa noite, azul 4235, informação Vitor. Azul 4235, boa noite, chegada bom, se desce para o nível 050. Já o 050, azul 4235. Tower, good evening, American 230 is holding short of India for runway 10. American 230, clear taxi via India, Alpha, and clear to line up and take off runway 10. The wind is 110 degrees 8 knots. Very well, India, Alpha, cleared for takeoff, runway 10, American 230.